de choque e homenagem dos filhos do Rio Grande para todos os caminhoneiros do Brasil. Vai caminhoneiro nessa estrada tão comprida, pensando em sua querida que há muito tempo não vê. Não fique triste, não deixe sua alma aflita, ligue ou se toca a fita que eu canto pra você. Fiz este xote pra você, meu companheiro, meu amigo caminhoneiro, você também é um artista. Enquanto eu canto abraçado em meu violão, você no seu caminhão vai se embalando sob a pista. A sua amada e os filhos que tu adora. E a outra é modesta e pequenina, é tua própria gabina, é ali que você mora. Fiz este xote pra você, meu companheiro, meu amigo caminhoneiro, você também é um artista. Enquanto eu canto abraçado em meu violão, você no seu caminhão vai se embalando sob a pista. Tu leva no coração é a saudade de todos que tu adora, mas joga esta mágoa fora e ouça minha canção. Fiz este xote pra você, meu companheiro, meu amigo caminhoneiro, você também é um artista. Enquanto eu canto abraçado em meu violão, você no seu caminhão vai se embalando sob a pista. Por onde quer que ele ande, caminhoneiro, homem forte de coragem, vai pra ti esta homenagem deste filho do Rio Grande. Fiz este xote pra você, meu companheiro, meu amigo caminhoneiro, você também é um artista. Enquanto eu canto abraçado em meu violão, você no seu caminhão vai se embalando sob a pista. Aí em frente, caminhoneiro amigo, São Cristóvão está sempre contigo.